Amém, glória a Deus. Estenda as suas mãos e vamos falar com Deus. Diga assim: Senhor, Senhor. Diga com mais forte, diga: Senhor, Senhor, eu estou nesse lugar para receber algo tremendo da sua parte. Nada vai me impedir de receber o meu milagre, em o nome de Jesus. Agora coloque a mão sobre o teu irmão e profetiza cura sobre a vida dele. Profetiza milagre sobre a vida dele. Vai com fé, vai. Receba o milagre de Deus na sua vida. Ah, receba o milagre, receba a cura, o livramento de Deus. Aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Em seguida, tome assento e abra o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu vou pedir que minha esposa me dê o meu celular aqui com a Bíblia. Glórias sejam dadas ao Senhor. O homem prevenido vale por dois, né? Ainda que eu tenha perdido grande parte das anotações, eu tenho algo especial guardado, né? Deus é bom demais. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 28. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo, deixa eu abrir aqui o texto sagrado. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A partir do capítulo, versículo de número 16, Mateus 28, versículo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, o último, diz: ensinando-nos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu vou repetir: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavra do Senhor. O texto que a gente acaba de ler faz parte daquilo que a gente chama o conjunto de despedida ou de fala de despedidas do Senhor. O Senhor acabara de passar pela crucificação, pela morte, pela ressurreição, e agora ele resolve reunir os seus discípulos mais próximos. Segundo a tradição, naquele exato momento que Jesus fala isso que nós lemos, cerca de 500 pessoas estavam reunidas com ele, e ele resolve então fazer o seu último discurso. Você percebeu que o ponto central desse texto é a ordenança do Senhor para que a igreja siga em frente, para que os discípulos preguem o nome dele em todos os lugares e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o ponto central desse texto. Mas há um outro elemento importantíssimo no texto que a gente leu, que a maioria das pessoas deixa escapar. Há uma promessa enorme feita pelo Senhor. Para algumas pessoas, as grandes promessas de Deus são aquelas relacionadas a bens materiais, honra pessoal, nome de excelência sobre essa terra. Eu tenho para mim que a maior de todas as promessas de Deus não estão relacionadas à conquista de bens materiais ou de honra nessa terra. A maior de todas as promessas de Deus, depois da encarnação de Jesus, depois da vinda de Jesus, é o que está em Mateus capítulo 28, versículo 20. O Senhor disse para os discípulos que estavam reunidos naquele lugar, e a fala é tremenda e espantosa. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aí está a maior de todas as promessas de Deus. Não importa o que o inferno vai fazer, não importa a pressão das trevas, o Senhor está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Pode vir o que tem que vir, podem surgir inimigos violentos, extremamente ousados e poderosos. O bom de tudo é que o Senhor está sempre ao teu lado. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca deixará de estender as mãos para te abençoar. Creia nisso, assente esta promessa no seu coração e na sua alma, porque desta forma, repito, não importa o que vier a acontecer, o que você tiver pela frente, você vai encarar tudo com paz e tranquilidade, em saber que o Senhor está contigo. Diga comigo: eu creio que o meu Deus está comigo todos os dias. E dessa grande afirmação, a gente pode ainda destacar três big elementos que levarão você a viver dias maravilhosos e abençoados. O primeiro elemento advindo dessa promessa, e qual é a promessa, igreja? Eis que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro elemento que você deve guardar no seu coração é que você não deve se espantar com a aparência das situações ou a aparência dos seus inimigos. Deus está dizendo: mesmo no furacão, eu estarei ao seu lado. Eu entro no furacão para estar ao seu lado. E não importa o tamanho do inimigo que esteja ali rodeando, eu, o Senhor, garanto a sua vitória. Deus garante a nossa vitória. A Bíblia conta a história do profeta Daniel. O profeta Daniel foi, junto com todo Israel, aprisionado e levado para a Babilônia. Mas o que a gente consegue destacar da vida desse profeta, dentre muitas coisas, é a sua fidelidade a Deus. Daniel não abriu mão de adorar a Deus em hipótese nenhuma. Mesmo quando o rei ameaçou de morte todas as pessoas que adorassem um outro Deus a não ser ele, o rei. Os babilônicos tinham deuses próprios. Só que o Deus de Israel, de Abraão e Jacó, o Deus de Daniel, é o único que merece ser adorado. Ele é o único que faz coisas grandes. Ele é o Todo-Poderoso. E então, devido a essa postura, Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões. Tudo parecia, ou levava a crer, que a história de Daniel se encerraria naquele momento. Ele foi lançado na cova dos leões. E então, há uma coisa surpreendente nessa história. Em Daniel, capítulo de número 6, no versículo de número 22, há uma informação incrível, capital, que você deve guardar no seu coração. Repito, parecia o fim de Daniel. O fim da igreja, ou o fim nosso, está reservado ao Senhor. É Ele que determina quando será o meu fim. É Ele que determina até quando eu vou viver. Uma irmã maravilhosa, muitos anos atrás, estava na igreja que eu pastoreava, a Igreja Central de Macaé, que era uma big igreja e que vivia um enorme avivamento. Isso já faz mais de 30 anos. E aquela irmã profetizou no culto. Eu não sei se a profecia é verdadeira, não, mas gostei. Gostei. Ela olhou para mim e disse: pastor, oh glória. Quando Deus fala assim, amém, o senhor não vai morrer. O senhor vai ficar para o arrebatamento. Eu seguro essa bênção. Amém. Eu não sei se é verdade ou não, mas foi bênção. Eu segurei, Deus dizendo para mim: você vai viver até o arrebatamento. E constantemente eu oro e eu faço essa lembrança a Deus: Deus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, eu vou ficar vivo até o dia do arrebatamento. Mas eu quero dizer para você que ninguém, a não ser o Senhor, determina sobre a minha e sobre a tua existência. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. E olha o que ele diz no versículo 22. Olha que palavra poderosa de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum. Uau! Que história é essa? Os leões queriam engolir Daniel. Eu espero que você nunca esteja na cova com os leões, mas os leões não puderam tocar em Daniel, porque a Bíblia diz, Daniel testemunha, que Deus enviou o anjo dele. E esse anjo fechou a boca dos leões. Segundo a teologia cristã, toda vez que você encontra essa expressão, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ela se refere ao próprio Jesus. Jesus é Deus. Ele sempre existiu, ele não tem início e fim, ele é Deus. O que a gente sabe é que ele se encarnou, aí sim tem um início. Mas lembre, Jesus é Deus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e ele sempre existiu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou lá na cova dos leões e impediu que os leões tocassem em Daniel. Você nunca está sozinho. Repita comigo bem forte: eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho. Então, por isso eu estou dizendo, não se espante com a aparência dos seus inimigos. Olhe para Deus. Tem inimigos que metem medo. É verdade, nós somos seres humanos. Há coisas que nos espantam, mas o Senhor manda te dizer, não espanteis, não ficais com medo, espera que eu estou agindo. Há uma outra história contada lá no Antigo Testamento, a história de uma viúva que é conhecida como a viúva de Sarepta. Houve uma fome enorme lá em todo o território de Israel. Não chovia 3 anos e meio, não havia mais planta nascendo e o povo estava passando miséria. Até que Deus mandou o profeta Elias para ser alimentado no lugar mais improvável de Israel. Deus enviou o profeta dele, que estava com fome e com sede, e disse assim, vai à casa de uma viúva lá em Sarepta. Repito. O lugar mais improvável para que o profeta fosse alimentado. Não havia alimento em nenhuma casa. E se houvesse um lugar que teria um pouco de alimento, a gente subentende que seria no palácio. E Deus disse para o profeta, vai na casa de uma viúva. Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas na sua vida. Ele só precisa da sua fé. E não importa o tamanho da sua fé, se coloque diante do Senhor. Ele não está condicionado à minha fé, ele não está condicionado ao tamanho da minha fé, ele age quando ele bem entender. É claro que ele prefere agir em ambientes de fé, mas Deus não está preso a essas circunstâncias. Ele é Senhor dos senhores. Por isso que ele atua também na vida de não crentes. Porque quando ele determina, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, Deus mandou o profeta Elias nessa casa. Ele bate lá na casa da viúva. Olha, é muito improvável ter alguma coisa nessa casa. E ele chega lá e a viúva diz para ele, meu senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho é um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu pretendo fazer um bolo, eu vou comer e dar um pedaço para o meu filho, e então eu vou esperar a morte, porque não tenho mais nada a fazer. E o profeta disse o seguinte para aquela mulher, primeiro vai e faz um bolo pequeno para mim. Primeiro, pega o que você tem e honra ao Senhor, honra o profeta. E aquela mulher fez exatamente como o profeta fez, disse. E aquele profeta disse, na sua panela não faltará farinha. Na sua botija não faltará azeite. E sabe o que aconteceu? O texto bíblico diz que não faltou azeite naquela casa e não faltou farinha. Havia miséria em todos os outros lugares, mas aonde havia uma mulher temente a Deus que não se espantou com o inimigo, houve azeite e farinha por toda a existência dela. Não se espante, confie, Deus está do teu lado. Amém? Às vezes a gente olha para as circunstâncias e as circunstâncias começam a roubar e minar a nossa fé. E a gente começa a duvidar de Deus. Deus é Deus, é Senhor dos senhores. Ele não pede licença para agir, ele age como bem entender, mas lembre-se, ele está agindo a seu favor. Ele está agindo a teu favor. Segundo elemento que você deve guardar no seu coração, e é lindo demais, Deus disse ao profeta Isaías, no capítulo 49, ele disse assim: olha, eu tomei vocês desde os confins da terra, eu te chamei desde os cantos mais remotos, e eu falei, você é meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E aí lá no final da sua profecia, Deus usa o profeta Isaías para dizer o seguinte: quanto aos que pelejam contra ti, ou quanto aos que pelejam contigo, aqueles que querem acabar com a tua existência, ferir a sua alma, e um dia você vai buscá-los, mas não os acharás. E aqueles que guerreiam contra você, tornar-se-ão em nada e perecerão. O que o Senhor está dizendo é: as suas guerras são minhas, as minhas batalhas são do Senhor. Aleluias. Eu tive uma mãe sensacional. Dona Geraldina Gomes de Oliveira brigava pelos seus filhos. Sabe aquela mãe ciumenta dos seus filhos? Ai de alguém que viesse nos arranhar ou nos amedrontar. Eu sempre podia contar com a minha mãe. Ela era muito fera. Deus está dizendo: eu vou lhe proteger em todos os momentos da sua vida. Nada, nenhum inimigo é forte o suficiente para parar a minha mão. E eu quero trazer à sua memória uma outra história. A história de Gideão. E eu não sei qual o tamanho do inimigo que está te pressionando. Mas eu espero que após essa prédica, você saia daqui saltando cheio de alegria. Porque Deus está nesse lugar. Na hora do louvor, enquanto os ministros estavam aqui adorando, uma glória de Deus desceu deste lugar. Quem estava ligado sentiu. Eu não conseguia adorar a Deus cantando. Adorava a Deus em oração. A todo momento que a unção do Senhor estava de forma muito nítida nesse lugar. Esse lugar é terra santa. Esse lugar é terra de milagre. Você veio na fonte de Jacó. Tem água sempre. E água boa. Água limpa. Aqui você é abençoado. Lembre-se, as guerras tuas são do Senhor. Houve um tempo que o povo de Deus estava sofrendo a ameaça dos midianitas. Os midianitas eram um povo, formavam um povo ferozíssimo. E toda vez que os israelitas plantavam, os midianitas vinham e roubavam tudo. E aí Deus resolveu levantar um camarada chamado Gideão, de uma das famílias mais pobres e pequenas de Israel. Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Amém? Glória a Deus. Ele chama alguém de uma família simples, alguém que não era acostumado à guerra, e usa esse irmão chamado Gideão para colocar em fuga um exército formado por mais de 300 mil pessoas. E sabe como Deus faz isso? Deus levanta Gideão e mais 300 pessoas. Gideão e mais 300 pessoas. E então a batalha se iniciou. E o texto bíblico diz para nós que o Senhor, Juízes 7:22, está escrito aí, olha: pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Os inimigos não entenderam nada. Começou a haver um barulho enorme no arraial dos inimigos. E eles ficaram com medo, um correndo para um lado ou para o outro. E a Bíblia diz que a espada de um feriu o outro. e milhares caíram naquele momento, e o povo de Israel cantou o hino de vitória. Quem é teu inimigo? Está com medo dele? Olha para aquele que é o Deus de Israel e que se colocou a seu lado. Há um outro episódio, se você ainda não está encharcado de fé, há uma outra história que você precisa guardar no seu coração. A vida de Davi foi marcada por muitas batalhas. O rei Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, teve uma existência marcada por muitas batalhas. Os filisteus tinham uma raiva de Davi. E durante todo o governo de Saul, de Davi, eles tentaram derrubar o rei. Mas o rei Davi tinha o quê? A presença do Senhor. Deus resolvera amar Davi. Deus resolvera se colocar ao lado de Davi. E houve um tempo que os filisteus se amaram no arraial. Milhares de milhares. Para invadir Israel. E a peleja parecia que ia ser ruim para os israelitas. Deus falou para o seu rei. Deus falou para Davi, não temais, não temais. E aí, então, sabe o que aconteceu? Olha que está em 1 Crônica 14, 15. Olha que coisa extraordinária. Se você puder abrir, seria bom. Esse texto me fala de forma muito poderosa. Olha o que diz, 1 Crônica 14, versículo 15. Deus disse para Davi, Davi, e será que ouvindo você um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército filisteu. Para ferir o exército filisteu. O que eu disse, que as suas guerras são do Senhor. Quem briga nossas batalhas é o próprio Senhor. Aleluia, glória a Deus. O meu irmão mais velho, ele era mais forte do que eu, né? E todas as vezes que eu tinha apuro no colégio, eu sabia que eu podia contar com ele. Ele é 6 anos, 7 anos mais velho. E de vez em quando, eu era gordinho. Gordinho sofre muito bullying, você sabe disso, né? Eu tinha um colega mais gordinho ainda, coitado, ele sofria. E eu era muito amigo dele. E todas as vezes que a turma dizia para ele, vamos pegar você lá fora, eu colocava-se ao lado dele. Mas eu sabia que a força não seria minha. Eu também apanharia muito. Mas eu sabia que meu irmão estaria do lado de fora, me esperando. A dona Geraldina mandava meu irmão buscar quase sempre no colégio. E eu dizia, não tenho medo, é só esperar, não vamos encarar esse pessoal. Lá estava meu irmão. Deus está dizendo, não importa quem se levantar contra você, lá eu estarei. E a informação é linda. De repente se ouviu um barulho na copa das árvores. O exército do Senhor começou a marchar na copa das árvores. Olha que extraordinário. E aí Deus falou para Davi, quando vocês ouvirem esse barulho, é sinal de que eu estou marchando adiante de vocês. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, Davi venceu os filisteus mais uma vez. O teu inimigo se chama Golias. O teu inimigo é um filisteu, habilitado em guerra, com couraças enormes, com lanças pesadas e espadas. Saiba que Golias pode vir contra você com lanças e espadas. Nós vamos contra Golias com o Senhor, com a espada do Todo-Poderoso. E ele diz, eu luto as suas guerras. Eu vou adiante. Amém? Então para de chorar. Pastor, eu estou enfermo. Para cá vai virar. Para cá vai virar. Era impossível Gideão e Davi vencer os seus inimigos. Humanamente falando, não tem como resolver essa equação. Seria derrota, mas ai daquele que se levanta contra os ungidos do Senhor. A Bíblia diz que o teu inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos fazão o quê? Por 7 caminhos eles fugirão da sua vista. Correrão, porque o Senhor se colocará adiante ou diante de você. Terceira e última coisa linda que você deve guardar. Lembre-se, a maior de todas as promessas não é carro novo. É bom ter um carro novo? É. Não é bom? É bom, claro que é. Não é bom ter um próprio apartamento, frente à Copacabana, olhando para a praia? Uau! Maravilha! Melhor ainda, uma cobertura. Eu tenho uma amiga, de vez em quando, ela manda foto para mim. Pastor, olha que foto bonita. Ela tira foto da piscina do Copacabana Palace. O apartamento dela dá de frente para a piscina do, porta, do Copacabana Palace. Ela diz, olha a minha piscina, pastor. É bom morar em lugares maravilhosos. É bom poder comer o que você quiser a qualquer hora. E isso me fez lembrar uma coisa. Eu venho de uma família que não era rica, uma família pobre. Lá na minha casa, quando era criança, nunca tinha entrado presunto. Eu só conhecia apresuntado. Ainda tem isso? Tem, né? É ruim pra caramba. Só conhecia apresuntado. Se é o prefixo A no, na língua portuguesa, é prefixo na negação. Então, apresuntado é o que não é presunto. E eu falava assim, um dia eu vou comer presunto à vontade. Eu nunca, quando criança, tomava suco de laranja. Eu falei assim, quando eu crescer e puder comprar, vou tomar 1 litro de suco de laranja. Ah, e Deus me deu essa benção. Eu pude comprar 1 quilo de presunto, comi 1 quilo de presunto e tomei 1 litro de suco de laranja bem gelado. Ah, Deus vai te fazer prosperar. Mas a maior de todas as bênçãos não é essa. A maior de todas as promessas é a presença do Todo-Poderoso. É a escolha que Deus fez na sua vida. Aplauda, vai glorificando, vai dando glória. É o máximo que você pode dar a Deus com essas palmas. Fica de pé, querido. Fica de pé e aplauda mais vontade, vai. Vai dando glória. Você vai sentir o poder do alto. Você vai ser curado. Receba a cura. Receba o milagre. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aleluia. Vai recebendo a glória. Oh, aleluia. Santo, santo, é o Deus de Israel. Oh, aleluia. Deixa Deus agir. Amém. Diga comigo, amém. Deus nunca. Mas com força, Deus nunca vai abrir mão da minha vida. Ponto final. Olha a pessoa que está do seu lado e diga, você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Cadê o meu levitas? E a terceira coisa é exatamente isso. Fica de pé, se preparando para guerrear. Porque nós vamos guerrear pela tua vida. Terceiro elemento é esse. Deus nunca vai abrir mão de nós. Da gente. E ele está usando o profeta Isaías mais uma vez para dizer... Você é precioso. Estava almoçando com a minha esposa. Telefone toca. Do outro lado, uma voz de uma pessoa extremamente significativa para a nossa família. Ela chorava. E ela disse, pastor Marco, fazia anos que a gente não se falava. Ela conseguiu achar meu telefone. Milagre, a gente muda de celular um atrás do outro, e devia fazer uns 15 ou 20 anos que eu não falava com aquela menina. Quando a voz dela soou no telefone, eu falei, Jaqueline, ô pastor, lembrou da gente? E ela começou a chorar e disse, mamãe, está muito mal, Mamãe está com câncer. Mamãe está muito mal. A mãe dela é muito preciosa para mim e para Zeni. Qualquer dia eu conto os milagres. Mas muito preciosa. Mas muito preciosa. Mamãe está com câncer. Nós oramos, eu parei de almoçar, estava no restaurante. Profetizei a cura da Dalva. Passado um ano, o telefone toca mais uma vez. Pastor, Deus fez um milagre. Vou te mandar uma foto. Lá na foto do meu zap apareceu Dalva, Freire, com seu netinho no colo. O prognóstico era que não passaria de muito tempo. Um ano depois, estava Dalva rindo e com o neto no colo. Sabe por quê? Deus a via como preciosa. E Deus falou: não está na hora de você me encontrar na glória. Eu ainda quero me encontrar contigo nos cultos da igreja. Você tem muito a fazer. Eu quero que você, nessa noite, receba essa informação dos céus. Você é precioso. Você é precioso. Não deixa nenhum filho do inferno ou filha do inferno roubar essa afirmação. Você é lindo. Você é precioso. Deus estava me abraçando ali na hora da adoração, dizendo: Deus, faz como o Senhor já fez no passado outra vez. E Deus está dizendo: você é precioso. Erga suas mãos ao céu. No três, diga: eu sou precioso, tá? Bem forte. Deixa o diabo confundido. Ele te pisou em cima de você hoje. Você saiu mal de casa. O diabo quer te ver caído, preso no sofá. E você vai declarar algo lindo que vai deixar ele assim: caramba, o que aconteceu? O que aconteceu é que Jesus falou ao seu coração e está falando. No três você vai dizer: eu sou precioso. Bem forte. Amém? Erga suas mãos bem alto, bem forte. Você tem que irar Satanás. Se prepare. Eu sou o quê? Precioso. Dois, se prepare. Aleluia. Satanás vai cair do banco sem assento que ele está lá. Ele nem trono tem no inferno. É um banquinho horroroso, cheio de ferrugem, nem assento tem. É. Estenda as suas mãos, hein? Estamos no dois, hein? Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Eu sou precioso. Aleluia. Eu sou precioso. Celebre esse Deus.